É o nosso e-mail, gente ouvinte, para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br ou mande uma carta para nós colocando no envelope da mesma. Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. E quem aniversariou na última terça-feira e recebeu os parabéns a você, de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafic Imóveis, foi o Sr. Jerônimo Sérgio de Carvalho, que é gentil funcionário da nossa Lafic Imóveis, que na oportunidade também recebeu de seus familiares e de toda a equipe da Lafic Imóveis as felicitações pelo seu nível. Parabéns, Sr. Jerônimo Sérgio de Carvalho, aniversariante da última terça-feira. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo, em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele é procurador jurídico do AI em nossa cidade, uma pessoa culta, uma pessoa muito bem relacionada, um amigo de todos. Estamos lembrando o Dr. Walter Lorenzetti, que aos domingos, com seus familiares, fica a nos ouvir. Ao procurador jurídico do SAI, o advogado e gentil amigo, o amigo de todos, o Dr. Walter Lorenzetti, quer ouvir esta composição do poeta Luiz Antônio com Marlene, a rainha do rádio, a rainha dos carnavais, aqui com a Tabajara, Sapato de Pobre. Jorge Veveiga, sambista. Jorge Veveiga, e um dos grandes sucessos do seu repertório. Jorge Veveiga, do João de Barro Braguinha, pode ser que não seja. E ainda para ele, o procurador jurídico do SAI, nossa cidade, pessoa muito bem relacionada, muito benquista, ele que é intelectual, o senhor Dr. Lorenzetti Nelson Gonçalves, dando um show nesta competição. Do musicólogo Ari Barroso, notem bem que poesia tem esta música, na Nelson Gonçalves, por causa desta cabocla. Sapato de pobre é tamanco, almoço de pobre é café, maltrato o corpo como que, porque o pobre vive de teimoso que é. Sapato de pobre é tamanco, almoço de pobre é café, maltrato o corpo como que, porque folha de zinco, caixão de banha, faz um barraco em qualquer favela. Se tem Amélia que o acompanha, embora pobre, é feliz com ela. Sapato de pobre é tamanco, sapato de pobre é café, é café. O pobre vive de teimoso que é. Sapato de pobre é café, sapato de pobre é café, é café. Maltrato o corpo como que,